Oxana 6303, decola aos 45, controle agora é 198, bom voo. 198, Oxana 62, 6303. Salvador, boa noite, Oxana 6303. 6303, voa, contato, Rodana Nicoladinho, subou 360, série da EL. 360 da EL, o 6303. No 604, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 85. 25, 604, boa noite. 5216, passando bonde, o serviço será terminado. Prossiga no 110, chamando Aracaju agora em 120, decimal 3. Evening, Aeroport 083. Proceed on Bone Horizon, clear down to 4,000 feet, QNH 1013. Bone 013, status 4,000 feet and a Bone Horizon, are you Bone 013? Ligue 3305-2000, ajuste no 03. 3305, obrigado. Sextou campo a vista, tá 3398. 3398 completa, final, cheque pré-pouso, torre 118, decimal 95, bom pouso. 395, obrigado, muito bom trabalho. Salvador, boa noite, canal 6224, F3. 6224, descida ao nível de voo 050, velocidade aqui do comandante, está autorizada a proa de Duna, direto Duna da presente. 050, Duna, 6224. Salvador, boa noite, Tran 3398, passando externo, baixado, checado. 3398, altímetro 10 no 3, confirmando, não compreendi, baixar travado. Afirmativo. Paciente, Tran 3398, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, o vento 080 graus com 10 nós. Livre pouso na 10, Tran 3398. Está estabilizado, 3308. Estamos já na final visual com a pista, 3305. Primeira nave? Então, 3305. 3305 estabilizado, completa final, cheque pré-pouso, torre 118-95, com pouso. Obrigado, Salvador, TAM 3305, está estabilizando no final da 10. TAM 3305, altímetro 1013. Alô. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Afirmativo, Mercedes, aguardando autorização, 3305. TAM 3305, reposte quando baixar a travada, por gentileza. Tamará. TAM 3398 no solo aos 55, direita, chama o solo 121, décima 9. 219, TAM 3398. São Salvador, TAM 3398, boa noite, lembrando. TAM 3398, se autorizado o táxi Alfa Kilo, pátio 3, posto 04. Alfa Kilo, pátio 3, 04, a posição, TAM 3398. 09, checa o trem. Pátio travado, ele pousa 10, 3307. A 224, está autorizada a descida para 2 mil pés, ajuste no 0, no 3, livre LS, reposta avisada. Descida para a 2000, com 1013, reportará estabilizado no 624. A minha esposa, táxi Alfa, Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, até aí. drop is 083, down to 2,000 feet in H1013. Down in the south of 1013, area above 083. Chevrolet 6224, estabilizado o localizamento. Gente, 6224, completa final, cheque pré-pouso, torre 118, decimal 95, com pouso. 1895, 6224. Europa 083, clear, final approach, electric 3, runway 10, report established on localizer. Clear, final approach, Tango X-ray, runway 10, call the established localizer, area positive 3. Estado, confirma embaixada travada? Ah, é negativo. Questionando 6224, continue a aproximação, vento 090 graus, 10 nós, QNH padrão, reporte embaixada travada. QNH13 reportará ao 6224. Europa 083, start reduce your speed to approach. Reduce in Europa 083. Passou externo, baixar e travado, 6224. Oceana 6224, livre pouso na pista no zero, vento 090 graus, 12 nós. Livre pouso no zero, 6224. Papa 083, call tower now, frequency 118.95. Have a good land. 1895, muito boa noite, obrigado, muito trabalho. Over the area above 083, we're 8 miles and a half final, runway 10. Europe 083, continue approach, winds now 090 degrees onto north, KN8103, on report land gear down and locked. Gear down locked, and we continue, area above 083. Azul Alpha X-Ray Delta, prossiga. Boa noite, dirigindo autorização de rebote, envia número 3 para o parque 3, para aero 5. Está autorizado o reboque na... Aguarde para o reboque no pátio 3, confirmando qual o pátio para o Coretax após o reboque. Entendido, da posição 03 no parte 1 não para o parte 3. Aguarde um minuto, por favor. Oceania 6224 no solo ao 07, chame o solo 121 decimal 9. 29-624. Salve, Salvador, boa noite, estreia 6224, me livrando na falta. 6224, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6224. Preserve 83, clear landing, runway 10, wind 080 degrees on 3 knots. Clear land, runway 10, or your position 3, cabin wing, thank you. Autorizado, via Juliette, portão 01. Ingresso para via Juliette para o 01, eu chamei a minha dele. Então. Europe 083, on ground at 10, turn right, same frequency. Okay, we'll get the runway turning to the right, please keep on your frequency, Europe 083. Europe 083, approved taxi via Alpha report, before taxi Juliet. Okay, we are clear to taxi by Alpha. We'll call you back approaching Juliet, Europa 03. Júlio, boa noite. 3178, informação X-ray, passa o 2, número 5. Boa noite, 3178. Esse é o nível de voo 0, chegada a mar, está autorizado Itapa, presente. Hoje é o 050, direto Itapa, cuidado 3178. To gate 10. Okay, we're clear to taxi by Juliet to stand 10 bus 83. Azul autorizado, inicial pushback, reporte para inicial reboque. Ok, o azul está autorizado, reportará para inicial reboque. Europa 083 Tower. Correto, Europa 083. After Park, meio call on frequency 123.4. Sure, we will call on 123.4 when dock. Thank you. Yes, just after Park. Okay. Thank you. No problem. Delta, prossiga com o reboque, reporte estacionado no Faixa 3, confirme a posição. Posição 8, Faixa 3. Tente Alpha X-Ray Delta. Reportará Alpha X-Ray Delta. Costa 3178, poderia passar a etapa um pouquinho abaixo do 0600? Positivo 3178, autorizado 2000, ajuste no 0 no 3. Está a critério do comandante a descida. Positivo 3013, muito obrigado, está 3031. São 3178, está autorizado. O final do procedimento de LS X-Ray reposto estabilizado no localizador. O ajuste permanece 1013. Positivo, autorizado o ILS, reportaremos. Está 3178. Obrigado. Salvador, é o TAN 3305 na 06, para autorização em Recife. TAN 3306, correção 3305, chame 198.95. Sente. Torre Salvador 3305 da TAN para cobrança em Recife. 3305, aguarde um minuto, preocupe. 3305, informa o nível autorizado 330, saída prevista Pucca, transição Caju. 330, Pucca, Caju, aguarde o resto, obrigado. Localizer e assinado agora, tá 3178. Positivo, 3178, completa final, cheque pré-pouso e chama a torre, 1-18-95, bom pouso. 1895, boa noite, bom trabalho, obrigado. A frequência da torre para o 3178? 118.95. Ah, ok. Obrigado. Boa noite. Boa. 78? 3178, tráfego avistado. Confirme baixado e travado. Positivo, baixou e travou. 3178, livre pouso na pista 10, vento 090 graus, 11 nós. Altímetro no momento, padrão. Positivo, pouso livre na 10, TAN 3178. Desculpe que eu demorei a chamar aqui, eu tava, selecionei a frequência errada. Sim, TAN 3178. 3178 no solo, áudio 29, libre direitas, mantém minha escuta. Na direita, escuta 3178, autorizado táxi via Alfa Aquilo para o pátio 3, atente a sinalizadores no pátio 3. Entendeu, Alfa e Quilo, para o pátio 3. Afirmo 3178, no pátio 3, atente para sinalizadores. Afirmo 3178. Torre Oxanã 6224, autorização Aracaju, informação alta. Oxanã 6224, número 2 para cópia, aguarde. Vale. Tá 3305, pronto, cópia. Afirma, prossiga. Tá 3305, autorizado do Salvador para Recife, nível autorizado é o 330, via Uperwhisky 58. Decola da pista no zero com primeira curva à esquerda, saída pouca, transição Caju. Transponder 51174, controle 199.8. Obrigado, Salvador, nível 330, circulando a pista 10, esquerda após a decolagem, Puca, Caju, saída via Uperwhisky 58, 174, pode transponder, 198, controle de saída, TAN 3305. TAN 3305, confirmando saída Puca, Jamo, após Jamo, Caju. E Puca, Jamo e após Jamo, Caju, 3305. TAN 3305, atendimento correto, reporte pronto para posicionamento. Estou 3305, acionamento por volta e risco, quem aponte para o posicionamento, posição para pushback. Ok, está presente, está solicitando pushback 3305. Copiou 3305, está presente, solicitando pushback. 3305, reporte para ataque, 59, com a equipe de solo. Reportaremos ataque, obrigado. Xanã 6224, pronto, cópia. Prossiga, 6224. Xanã 6224, autorizado Salvador para Aracaju, nível autorizado 190. Decola da pista no zero com primeira curva esquerda. Saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. Transponder 5403, controle 199.8. Salvador Aracaju, nível 190, decolando da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, Jamo, após Caju direto. 5403 3198, controle 6224, contingimento correto, reporte pronto para posicionamento. Tchau. contato. Tá 3305. Tá com 37 a bordo, 4 horas a Belo Natal. Tan 3305, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa no ponto de espera, chamando. Mantenha a frequência, reporte pronto no ponto de espera. Confirme em 37 a bordo. É, parte o Índia Alfa, embora pronto ponto de espera, 137 a bordo. 3305, ciente, chame pronto no ponto de espera. Portarei onde é. Tá pronto, tá 3305. Tan 3305, autorizado ANED, colapso tono 0, vento 080 graus, 109. Ali recorda, Tan 3305. Tá 3305. Gente, tá 3305. 3305 decolar 241, chame controle 119 decimal 8. 98, obrigado, boa noite. Controle Delta 3305. 305, contato radar, sobe o nível 330, saída a Fuca. 330 Fuca, 3305. Voa da Caju, 3305, não vai atrapalhar ninguém. Centraliza a coordenação, aguarde um instante. Está autorizado o Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, obrigado, 3305.